Eu preciso aprender a lançar todos os meus medos. Você que ele cuida, cuida de mim. Eu preciso aprender a lançar toda ansiedade. Você que ele cuida, cuida de mim. Pecado e todo o meu passado foram cravados lá na cruz. Toda a minha culpa e todos os meus medos foram rasgados lá na cruz. Pra trás, corro para o alvo que é Cristo. Eu preciso que ele cuide, cuide de ti. Ele pagou um alto preço se entregando e morrendo. Ele quer cuidar, cuida de ti. Esquecer de tudo que ficou pra trás. Em meio à tua vergonha eu te chamo de filho. Você precisa confiar. Você precisa se lançar nos meus braços de amor. Você precisa confiar. Precisa descansar nos meus braços de amor. Cuida de mim. Yeah.